gestos mudos do outro lado. Troca de olhares, indiferença, rejeição. Mais um número nesse mundo cão. Vidros fechados, gestos. Agir, chega de falar, só com palavras não se pode mudar. Abra o vidro do seu coração, o amor gera atitudes. Comece a agir, chega de falar, só com palavras não se pode mudar. Palavras não se pode mudar.